Estamos numa época festiva, pelo que sei também se envolve aqui uma família. Sendo uma peça infantil é demasiado exigente e é uma responsabilidade também. É uma responsabilidade, é também uma zona importante nesta altura de Natal, é também uma festa da família, uma festa de encontro. E para muitos, às vezes, que têm os pais longe, é o momento de os reencontrar, é do reencontro, é da amizade, de renovar esses laços, e por isso também é uma peça que faz sentido nesta altura do ano. A mensagem e a interação com os miúdos foi espetacular. Foi bonito de vos ver a aderir à peça e a identificarem-se com as personagens da família. Nós nesta peça procuramos ter uma leitura da família um bocadinho alargada, da família hoje. A família hoje às vezes passa também pelos pais que se separam e que trazem madrastas e padrastos e os meios-irmãos, e de repente a família que tinha um tamanho alarga e passa a ter outra dimensão. E há também aqui uma preocupação de integrar essas famílias de hoje. Instabilidade emocional também dentro das famílias, não é? Sim, também é verdade, mas às vezes também há casos onde esse reencontrar outras pessoas e outros meios-irmãos também são bons encontros. E é uma reconstrução. É uma reconstrução, e eu acho que também é importante nós confrontarmos com essa realidade, não a esconder, não achar que ela não existe, não a camuflar, mas ir ao encontro dela e perceber que há a possibilidade, que isso é uma possibilidade, que é o que acontece, e que há maneiras também de integrar essa nova família nos dias de hoje. Isso são memórias que se guardam, mesmo na juventude, esses episódios de vida ficam marcados para toda a vida. É verdade, eu sinto isso também nos meus alunos, que tenho muitos casos desses, e são marcas importantes. Portanto, acho que mesmo para os miúdos poderem ter a presença disso num espetáculo e identificarem às vezes os seus casos e verem-nos acontecer, ainda por cima com textos bastante poéticos do Eugénio Roda, de repente ajuda-os também de certa forma a superar às vezes essas mágoas que isso pode trazer. Para si como encenadora, esta peça motiva? Sim, sempre me motivou muito as peças para a infância, porque eu acho que é um público muito exigente e acho que as peças têm que ter uma qualidade e têm que ter uma poesia e têm que os cativar. Tem que ter uma linguagem própria. Tem que ter uma linguagem muito própria, sim. Projetos futuros. Projetos, por acaso agora estou com um projeto para o Rivoli que é bastante interessante, que envolve 6 senhoras da Universidade da Terceira Idade com 6 adolescentes do Liceu Carolina Michaelis. É passar do 8 para 80. É verdade, e é bonito porque ali assim também é um encontro de gerações e está a ser bastante interessante. Como é que vê o mundo do teatro, o ambiente do teatro neste momento? Quer dizer, eu sinto que, apesar de eu pessoalmente ter tido algum trabalho, sinto que as pessoas com quem trabalho, os atores, que passam momentos bastante difíceis, porque eles tanto têm trabalho durante 3 meses, como de repente ficam com um período muito alargado, sem trabalho, e isso custa-me imenso, sentir essa instabilidade na vida deles. Acaba por provocar um afastamento de alguns atores, e alguns até com talento. É verdade, alguns acabam por ter que depois aderir a outra forma de vida, porque não conseguem aguentar, não é? E isso às vezes é triste, é doloroso perceber isso.